teu olhar é um sonho azul. Teu sorriso, uma promessa louca. Teus lábios, duas joias de coral. No engaste sensual de tua boca, o mais lindo luar, tu. A grandeza do mar, tu. Só te quero a ti, só te sinto a ti, só palpito por ti. És minha vida querida, teu olhar é um sonho azul, teu sorriso, uma promessa louca. Teus lábios, duas joias de coral. No engaste sensual de tua boca, o mais lindo luar, tu. A grandeza do mar, só te quero a ti, só te sinto a ti, só palpito por ti. És minha vida querida. Só te sinto a ti, só palpito por ti.